André Civis, o moral de Ibicoara. Ali, ali. Somos os ninjas do Arrocha. Viemos lhe mostrar nossas obras marciais. Vou lhe apresentar. Eu sou essa desfila, mãe. Como uma fera, a minha espada tem. Tenho olhos de tavera. Poderoso, resolvo tudo na mão. Socorro, socorro.